Hermosão. Nem tudo é só festa, nem tudo é um show. Tem uns barato louco que acontece na vida da gente, que não tem como ensaiar. E é por isso que eu digo, a vida é um improviso. Eu me encantei pelo canto da sereia, quando eu acordei na cela fria da cadeia. Descobri que a gente colhe o fruto que semeia. Lembrei o que passou, vi desmoronar meu castelo de areia. Me fez recordar de Jesus na Santa Ceia. Lembrei o que passou. Foi bem louco, né? Só que também foi sinistro. Eu nem estaria em pé se não fosse minha fé em Cristo. Entre o lixo e o luxo, entre os prédios e as favelas, eu sou mais um neguinho crescendo pronto pra guerra. Tentando compreender qual o valor da liberdade. Me diz quanto cê precisa pra alcançar felicidade. A saudade que invade, sentimento profundo. Me diz qual que é desse mundo. O globo gira e a gente tem que acreditar que ainda é tempo pra sorrir, ainda é tempo pra sonhar. Não importa a hora, não importa o lugar, cada momento da vida cê tem que saber brindar. O xerife tá feliz, colocou estrela no peito. Seu coração cheio de ódio e preconceito. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Mas se for pra morrer, eu vou morrer sujeito homem. Eu me encantei pelo canto da sereia, quando eu acordei na cela fria da cadeia. Descobri que a gente colhe o fruto que semeia. Lembrando o que passou, vi desmoronar meu castelo de areia. Me fez recordar de Jesus na Santa Ceia. Lembrando o que passou. Dinheiro fácil, fácil, status, vida de alucinado. Poder e respeito, carreira de curto prazo. Nego adiantou um lado e outro atrasou dobrado. E agora afoga as mágoas, vendo o sol nascer quadrado. No mundo de interesse, o sábio sabe que amigo é mato. O chato é você ver quem é verdadeiro e falso. Tipo conto de fadas, mago, ilusão é fato. O sapo que virou, penso que retorna ao lago. Começado 0-0, construindo seu castelo. Rei não servo, servo, martelando pregos, pregos. Conquistar o império, império, venda céu aberto, aberto. Vitórias e glórias, glórias, que venha por mérito. O verso aumenta meu ego no sistema periférico. Aqui é Deus no céu, minha favela no inferno. Mantenha a mente ativa sem perder a linha. O início desse filme é com final de cinza. Eu me encantei pelo canto da sereia, quando eu acordei na cela fria da cadeia. Descobri que a gente colhe o fruto que semeia. Lembrando o que passou, vi desmoronar meu castelo de areia. Me fez recordar de Jesus na Santa Ceia. Lembrando o que passou.